Escolhendo o contentamento. O contentamento pode parecer difícil. Com efeito, ele exige, acima de tudo, submissão a Deus, morrer para si, tomar a cruz e segui-lo. Em outras palavras, o contentamento surge quando vivemos uma vida cristã consistente e obediente, e isso é sempre desafiador. É algo fácil de compreender, mas, por vezes, dificílimo de praticar. Quando soltamos as rédeas de nossos pensamentos, quando damos a nós mesmas permissão para a murmuração e a ira, quando nossa gratidão a Deus é esparsa e superficial, nossa vida cristã deixa de ter a semelhança, o cheiro, o sabor de Cristo. O fruto do Espírito deixa de ser evidente. Podemos chegar a duvidar de nossa própria salvação. Este cenário se assemelha com um filho desobediente que começa a imaginar se é realmente um filho legítimo. Quando desagradamos nosso Pai Celestial, sentimos que não somos suas filhas. Mas uma vez que confessamos nossos pecados e recebemos seu perdão, nossa certeza retorna e nossa fé cresce. O contentamento não é opcional. Não se trata de um sentimento destinado somente a certos cristãos que desejam ser radicais no viver por Jesus. Contentar-se é uma exigência, mas não um requisito severo, pois traz paz e aquieta o nosso coração, ainda que em meio às adversidades. O contentamento advém de exercitar o controle dado por Deus sobre o espírito. Nós, então, aquietamos nosso coração. Nós nos submetemos ao nosso Pai. Nós nos livramos de nossas exigências, do mau temperamento, da inveja e ingratidão. E, quando nos recusamos a dar lugar a essas coisas, vemos que a alegria da nossa salvação retorna. Conseguimos andar em quietude e confiança mais uma vez. Praticar o contentamento significa escolher estar contente, mesmo diante dos pequenos problemas diários. Assim, quando problemas maiores, de questões mais sérias, aparecerem, já estaremos treinadas. Estamos levando pesos pequenos e podemos mudar para pesos mais pesados. Podemos não nos sentir preparadas para pesos maiores, mas Deus jamais nos dá um fardo que não consigamos suportar. Por vezes, quando escolhemos estar contentes, tomamos tal postura em direto contraste aos nossos impulsos carnais. Considere o seguinte exemplo completamente ordinário. Quando Doug e eu nos casamos, tínhamos apenas um carro e ele estava vindo me buscar para uma consulta no dentista. Ele estava atrasado. Eu estava no horário e me sentindo frustrada, pois chegaria atrasada para minha consulta. Lembro-me vividamente de contemplar as duas opções diante de mim. Eu seria grosseira com meu marido ou escolheria ser paciente e amável? Imagine os dois cenários. O primeiro faria meu marido se sentir mal e provavelmente resultaria em eu ter de pedir-lhe perdão por ter sido impaciente e rude. O segundo não causaria nenhuma ruptura nem colisão. Então, naquele momento de espera, Deus me ajudou a escolher estar contente. Quando Doug chegou, não parava de me pedir desculpas, mas eu estava calma. Por quê? Porque não cedia à tentação do descontentamento. A minha escolha de estar contente me impediu de chegar atrasada? Não, não impediu. Mas me deu um relacionamento pacífico com meu marido, o que é uma bênção muito maior do que chegar no horário. O contentamento desarma uma situação que poderia tornar-se estressante. O contentamento protege a unidade e a comunhão que temos em Cristo. Você e eu sabemos que, quando damos lugar às persistentes e frequentes tentações de mau humor, crítica e grosseria, elas se multiplicam até criarem um relacionamento infeliz. A atmosfera do descontentamento é tóxica. A maioria das famílias com relacionamentos quebrados são pegas em brigas bobas e discussões sobre coisas que seriam ainda menos importantes que estar atrasada para o dentista. É aqui, nos atritos e conflitos diários, que o inimigo perturba a nossa paz e faz guerra contra a unidade e a comunhão de que deveríamos desfrutar. Quando, porém, vemos as tentações vindo e, pela graça de Deus, dominamos nossos impulsos carnais, torna-se possível encobrir provocações e pecados com amor. A atmosfera do contentamento é espiritualmente saudável e agradável. Relacionamentos podem florescer. De vez em quando, damos espaço demais para o descontentamento. Depressa, permitimos que problemas e interrupções roubem nossa alegria e paz. Ficamos frustrados no trânsito, com a atendente ou com o clima. Permitimos que nossos espíritos se turbem por muitas coisas. Mas há um caminho muito melhor para o povo de Deus. Por que dar poder e autoridade aos problemas? Por que permitir que destruam nossa alegria? Eles não podem nos dominar, a menos que nos curvemos e permitamos que governem sobre nós. Quando os grandes problemas surgem, sabemos que temos de levantar pesos mais pesados. No entanto, se não praticamos o contentamento, nem mesmo com os problemas de peso leve, logo desfaleceremos. É preciso que, em cada dura providência, pratiquemos a fé, pedindo a Deus que nos ajude a administrar o problema e a lidar com a dificuldade de forma que traga honra e glória ao seu nome. Essa postura produz foco e propósito para cada problema, por mais difícil que seja. O contentamento realmente adoça qualquer circunstância e a torna mais suportável. Quando determinamos estar contentes em qualquer circunstância, Deus nos abençoa e nos liberta. Ele não nos abandonará. Como meu marido sempre diz, Deus ama alpinistas. O Senhor ama nos livrar no último instante, a fim de ver se confiaremos nele sem hesitar. Quanto mais caminhamos com Deus, mais o conhecemos e reconhecemos o tipo de história que ele ama nos contar. Um espírito manso e quieto é precioso aos olhos de Deus. Ele ama nos ver confiando calmamente nele, como um bebê em seus braços. O contentamento é confortável. Ele não é facilmente perturbado ou interrompido, nem é desconfortável. O contentamento tem controle sobre seu próprio espírito. É uma vantagem tremenda ter contentamento em um mundo cheio de problemas. O contentamento não fica confuso nem inquieto, mas segue em frente, calmo e confiante, através de todo tipo de dificuldade. Alguém já disse: de tudo o que você puder obter, obtenha contentamento. Você não pode comprá-lo, mas pode tê-lo. Você pode aprendê-lo. Então, comece o aprendizado. Pratique o contentamento. Procure oportunidades para estar contente. Não desperdice nenhuma aflição ou problema que vier de encontro ao seu caminho. Tire proveito de cada dificuldade aplicando o contentamento. Às vezes, mulheres não ficam descontentes por nenhum motivo em particular, mas descontentes com tudo. Elas não gostam de sua história ou de sua família ou educação. Elas se sentem exaustas por uma infância infeliz e pelas maldades dos outros. Elas sentem vergonha das vezes que foram injustiçadas pelos seus pais e parentes. Elas estão descontentes com quem elas mesmas são. Se você é uma dessas mulheres, eis o que tenho a lhe dizer. Lembre-se da mulher de Lucas 7. Ela era uma pecadora. Imagino que teve um passado infeliz. Mas aquela mesma mulher trouxe um frasco de óleo e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela os enxugou com seus cabelos, beijou seus pés e os ungiu com óleo. Ela era aquela da parábola que Jesus contou, que devia 500 denários e não tinha como pagar. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. Ele disse a Simão: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas capítulo 7, verso 47. Que palavras maravilhosas! Talvez pensemos que uma mulher que teve muitos pecados perdoados seria limitada em seu acesso ao Salvador. Talvez fosse o que Simão tivesse pensado. Mas Jesus a recebe para lavar seus pés, beijá-los e ungí-los com óleo. Cristo permite que ela se aproxime. Que convite a todas nós! Jesus nos convida a nos aproximarmos e a experimentarmos completo perdão. Não subestime o poder da misericórdia e da graça de Cristo em transformar sua vida e seu coração. Não importa quão obscuro seja seu passado, você tem o poder de prosseguir em graça e contentamento. Você pode escolher não pensar sobre o passado. Você pode trazer à memória que não você, mas é Deus o autor de sua história. E muitos pecados lhe foram perdoados. Portanto, você pode amar muito. Torne a antipatia por sua história em amor pela história de Deus. Torne suas lembranças ruins em amor por Ele. Escolha estar contente no lugar que o Senhor tem para você e com o que Ele está realizando em sua vida. Elimine o descontentamento e obtenha contentamento. Para chegar lá, faça alguns exercícios práticos, como ler mais livros sobre contentamento. Converse com sua família e amigos sobre contentamento e compartilhe o que tem aprendido com eles. Peça a Deus que lhe mostre suas falhas. Ele sempre responderá a essa oração. Aprenda a ler seu próprio coração e a reconhecer a inquietação do descontentamento. Leia a história de Deus corretamente e espere que o Senhor aja em todas as situações para o seu bem. Seja uma leitora constante da Bíblia e peça a Deus que fale com você por meio dela. Observe seus pensamentos e não deixe que eles se dispersem. Cante, ore e alegre-se no Senhor. Finalmente, lembre-se das promessas com que começamos. Ele nunca a deixará, jamais a desamparará. E você pode todas as coisas em Cristo, aquele que a fortalece.